Comandante, boa tarde, Azul 2781. Azul 2781, contato radar em decolagem, suba via Amoruno para o 160. Via Amoruno 160, 2781. Plan 3283, chame o centro Recife, as frequências 1260, alterna 128, decimal 8. Gol 9993, somente para informação, está aguardando devido à aeronave com performance inferior que decolou na mesma saída? Estou só aguardando a liberação do controle para decolagem. Não, tá viu? Ok. 2781. Eu acho que o uísque no solo aos 4-7 está livre. Táxi até a bata, reporte liberando. Boa 9993, decolagem autorizada, pistola 0, vento 140 graus, 08 nós. Autorizada, decolagem, capitão 0, voo 9993. Gente, frequência livre, boa noite. Nove, nove, nove, três, decolado 250, controle 208, bom voo. 08, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, voo 9993 na saída Arbor Elephant. Pelo 993, contato radar de decolagem, submontão 380. Você tem condições de curvar pela esquerda, direto LF? Eu ativo, vou curvar pela esquerda, direto LF, 9993. Ativo. Siga Lima Papa Mike. Lima Papa Mike. Você tem regras de voo visual 503, o time tem Salvador no 012. Eu informe nacional para o pouso no LC. Lima Papa Mike. 9993, chame Recife em 260, alterna 288. 1260, 288? Correto. Boa tarde. Sete, chame o centro Recife em 260, alternativa 288. 1260, 288, Recife, está tudo aí, está tudo bem, boa tarde. Gordo 68, identificação, decima 050, chegada Mare. Identificou 050 na Mare, o gol no 68. É possibilidade da pro do Sábio, que é a Vitor 368? Itap, gol no 68. Itap, então, graças, gol no 68. Lima, Papa Mike, é frequência livre. Frequência livre, graças, bom serviço. Voo número 68, após etapa, ajuste da negação para o seu revito 366 para o final do RNAV da 10. Decida utilizado para 2500 pés, altímetro em Salvador 10 no 2. Período final RNAV chama estabilizado. Ok, após etapa então para o Serra Vitor 366, descendo para 2500, com 1000, confirmando o ajuste, 1012? Correto. 1012 então, voo no 168. Salvador autoriza a raiz fica abaixo da centena para o gol 968. Está livre, vamos para a redução. Vai reportar quando repetindo, gol 968. 9.0 no zero. Com 0099, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1.3, 0 graus, 0.6 mais. Afirmativo, a linha decola no zero, voo 099. Voo 1099, decola 10, controle 120, décimo 8. 20, voo 1099. Voo no 1068, passando a Serra Vista 366 até o Campo Avista. 1068, completa aproximação em nada e chama 2 Salvador em 1098, décimo 95. 1095, boa noite, voo no 1068. Voo 099, contato radar em decolagem, submontanha 360 via Arboruno. 360 Arboruno, voo 099. 68, avistado, autorizado pelo sistema 0, vento 130 graus, 0.6 mais. Ali no posto, voo 968. 68, solo 1, 5, solo 1, 2, 1, décima mais. 1, 2, 1, décima 1, confirmado. 1, 2, 1, 1, até já, o 1968. Zero 99, chame Recife em 260, terra 288. 132, 90, finalização, desse mantém 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari. Autoriza a produção, 23, 344, situação desse mantendo 060, chegada na área. 060. Correto. 290, desça para 2500 pés, altímetro em Salvador, no 0, no 13, livre final em nave, chama estabilizado. 2513, motor estabilizado, final em nave, está 3 horas, tá? Controle, Salvador, boa noite, 3258. 3258, verificação, desse mantém 070, chegada à margem. Chegada à margem, descendo para 070, identificou até 3258. Boa noite, Ocean 6310, Foz Sierra. Zero, finalização desse mantém 080, chegada na área. 080 na área, dia 310. Após etapa, ajuste a navegação para o Cerravita 366, ser autorizado para 2500 pés, o altímetro em Salvador no 013. E o final em nave, chama estabilizado. Após etapa, 366, 0550, 3 vai estabilizado. Estabilizado, Santos 290. 290, compete a aproximação em nave, chame a Torre Salvador em 198 decimal 9. 198, 95, 3290. Então, boa noite, Santos 3290, para a final, R9090. Então, 3290, avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, 069. E pouso 90, Santos 3290. Desça para 4 mil pés. O altímetro em Salvador no 013. 358, desça para 4 mil pés, ajustado no 013. 4 mil no 013. Pode ser via? Via para 4 mil. E após etapa, ajuste para os 366. E via, com vista.